Apocalipse, Paulo Apóstolo e a Reencarnação. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 2, 5ª edição, 1985, de José de Paiva Neto. Pergunta: tenho meditado profundamente sobre este ensinamento da religião de Deus. A reencarnação é a chave da profecia. Entretanto, tenho certa dificuldade em aceitá-la, porque sou fã do apóstolo Paulo, que não acreditava na multiplicidade das vidas. Como aceitar a reencarnação? Diante do texto da Epístola dos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Resposta: no meu livro Jesus, Zarur, Kardec e Rostang, na Quarta Revelação, você encontra esclarecimento definitivo para sua dúvida. Nesta resposta que fui buscar no tesouro espiritual da Revista Boa Vontade. Eis o versículo em questão. Porquanto é ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Resposta: esse versículo tem sido uma pedra de tropeço para todos os que desconhecem o que realmente é a reencarnação, limitando-se a ler a letra que mata e não percebendo o espírito que vivifica. Não há contradição nenhuma entre o que diz Paulo nesse versículo e a teoria da reencarnação. Mas vamos por partes. Inicialmente, ninguém precisa acreditar na reencarnação, como dogma, pois que ela existe, creiam nela ou não os homens. Da mesma maneira, não é pelo fato de alguns homens não crerem em Deus que ele deixará de existir. Que é a reencarnação, em suas linhas mais simples e singelas? Um espírito necessita conhecer e praticar o bem, progredir, evoluir e subir tanto, que chegue, como diz Paulo na Epístola aos Efésios, a ser igual a Jesus. Eis suas palavras. Abrir aspas. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a um estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude do Cristo, fechar aspas. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Ora, haverá homem sobre a face da terra, que tenha a pretensão de poder chegar até essa altitude numa só vida humana. Percorrendo a história da humanidade, apontem-nos quem já chegou lá, exceto o próprio Jesus. No entanto, Paulo diz: até que todos cheguemos, todos. Então, se o espírito necessita evoluir até esse ponto, evidentemente o fará através de muitas vidas no corpo, neste tabernáculo no qual habitamos temporariamente, no dizer de São Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Versículos 13 e 14. Para isso, terá de aqui voltar muitas vezes. Enquanto o espírito estiver ocupando um corpo, nós temos um ser que se chama homem. Abandonado esse corpo, volta o homem a dividir-se em espírito e corpo. O corpo é abandonado à terra de onde proveio, pois é formado de elementos químicos provenientes do planeta, através da alimentação dos pais. E o espírito vai para sua morada. Desfez-se o que chamamos, entre aspas, o homem. Ora, é fora de qualquer dúvida que cada homem só pode morrer uma vez e, depois disso vem o juízo, que determinará para onde irá o espírito, para as zonas de luz, ou para as zonas de trevas. Só morreram, entre aspas, duas vezes, segundo a interpretação comum, aqueles que foram ressuscitados, como Lázaro. Ninguém mais. Cada homem, conjunto de espírito e corpo, só pode morrer, ou seja, separar-se um do outro, uma vez. Porque, separado que esteja, não mais se poderá unir, a não ser por outro nascimento. Mas neste caso, não será mais o mesmo homem. Será outro homem que surgiu no cenário do palco da vida, com outro nome, outra personalidade, outra função, etc. Então, qual a dificuldade de compreender-se, dentro da teoria da reencarnação, a frase de Paulo? Nenhuma. Está certíssima. É ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disso vem o juízo. Com efeito, ninguém dirá que o espírito possa morrer. E poderemos dizer, cientificamente, que o corpo morre? Em absoluto. Pois é justamente quando se desfaz a união do espírito com o corpo que as moléculas do corpo começam, a viver independentemente. Então, naquele fenômeno que o vulgo chama, entre aspas, morte, não existe absolutamente o que se pensa ser a morte. O espírito continua vivendo normalmente, o corpo se transforma em bilhões de vidas, que continuarão a viver e animar outros seres. Onde está a morte? Que é então a morte? Uma simples separação do espírito e do corpo. Daí ser muito mais certo chamar a esse fenômeno de, entre aspas, desencarnação. Ou seja, o que sai da carne, que desencarna. Entretanto, é inegável que o, entre aspas, homem, morreu, ou seja, que a personalidade deixou de existir, naquela sua união terrena. E isso, logicamente, só pode ocorrer uma vez, em cada personalidade, em cada homem, em cada reencarnação. Desapareceu a personalidade daquela vida terrena, mas permaneceu, em forma invisível, a parte eterna de todos nós, que é o espírito imortal. E diz o Cristo que o espírito sopra onde quiser, isto é, manifesta-se onde for necessário a sua evolução até integrar-se em Deus. E isto, na Terra, se dá através das reencarnações sucessivas. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 2, 5ª edição, 1985, de José de Paiva Neto.